Só um momentinho. Aqui, obrigado. Entrou pela porta traseira. Obrigado, meu Deus. 2 em Salvador, Oceania 62, 51. Oceania 62, 51, prossiga. Quanto problema para a gente fazer o combate? Já está com o combate fechado, vamos para o push de acionamento. Só confirma aí, pode manter a mesma autorização da ponta 540. Afirmativo, a autorização de tráfego permanece, a que foi paga, está autorizado o push e acionamento, reposto para o táxi, o 625, não? Salvador, Ocean 6251, está pronto para o táxi com 141 Mobile, 5 horas de autonomia, alternando Galeão. Ciente, o Ocean 6251, táxi pelo Pátio Índia, chame para decolagem no ponto espera da 1-0. Táxi autorizado, Pátio Índia, vamos pronto para decolagem no ponto espera da 1-0, Ocean 6251. Salvador, Oceania 6251, vamos esperar da 10, pronto. Cliente, Oceania 6251, está livre a decolagem da 1-0. O vento é 020 graus com 03 de nós. Decolagem da 1-0, Oceania 6251, decolada 03, chame o controle em 119.8. Controle Salvador, muito bom dia, Xanaia 6251. 6251, bom dia, suba 360 e vigilante. 360, Xanaia 6251. Xanaia 6251, preciso de varanda, está no projeto. Autorizado. Gato Leandro, 6251. Yankee India, prossiga, bom dia. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 1. Autorizado, reboque, reporte no término. Alfa Yankee India, sim. 6251, chame Recife, 13325. 13325-6251, um bom dia. Solo Salvador, Alfa Yankee India, finalizando o reboque na posição número 1. Gente. Se grata, bom dia. Solo Salvador, bom dia, o Azul Alfa, Yankee Kilo. Prossiga, Alfa Yankee Kilo. O Alfa Yankee Kilo solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 3 no pátio principal. Autorizado, inicial, Alfa Yankee Kilo. Ok, autorizado e iniciando no pátio 3. Salvador, bom dia. Gol 995, passo 225 para o 1960, informação Eco. 1995, desça para 2000 pés, chegada Bolsa, ajuste no 0 no 1. 1 no 0 no 1, 2000 na Bolsa. Gol 1995. Alfa Yankee Kilo para ingresso no pátio principal até o Fique 3. Autorizado. Ok, gente. Para 2 no 3, chegada Ponte, ajuste no 0. Pode confirmar com 1804, por favor? 1804, desça para 2 no 3, chegada Ponte, ajuste no 0, 11. 2 no 10, ajuste 1 no 0, 1 no 1, 1804, chegada Ponte. bom dia, tá 3171. Ministério. 3171, chame 1895, autorização. Bom dia, TAM 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peso Luna 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da EL, após Leda e após Bridge. O controle 119.8. O transponder é o 5574. 36020 para Guarulhos, López do Lula, Nomeira, Belo Horizonte, Vila e Posto. Decolada 10, à direita, da El Leda B. 198 é o controle, 5574 transponder. 571. Correto, está 3171, chame para o push de acionamento. Oi, Salvador, bom dia, está 3597 estabilizada. TAM 3597, bom dia. Continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é no 011. Com 1011 aguardando, TAM 3597. Salvador, bom dia. Boa noite, você está ligando o nível 240 para 160. Tá bem, vai arrumar com a Apple. 1715, desça para 2000 pés, chegada bons, ajuste no 011. Desça para 2000 pés, ajuste no 011, via bons e voo no 715. Doutor Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Rio 5973, desça para 2000 pés, chegada na mar e ajuste no 011. 2000 na mar e New York. Certo, 3597. você? Seja nomeado. Autorizado para 2000. O 35, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 02. Alfa, Juliette para 02, para 35 no 7. Estabilizado, Gol 995. 995, torre 198, decimal 95. 2895. Torre Salvador, bom dia. Gol 995, estabilizado, visual final 10. Gol 995, bom dia. Livre o pouso na 10. O vento é norte com 2 nós. Livre pouso na 10, Gol 1995. Controle Salvador, Gol 804, informa que vai interceptar o localizador. Quando no localizador, chama 18, decimal 95. Bom dia, obrigado, 1895. Torre Gol 804, final. Gol 9804, continue na final, dá 10 e aguarde a pista livre. O ajuste é 10 no ano. Aguardando, 1804. Gol 995, livre no solo aos 40, tá livre o táxi via Alfa, Juliet, gate 10. Alfa e Juliet para 10, vou na 995. Voo 804, pouso autorizado na 10, vento 020 graus, 029. Autorizado pouso na pista 10, voo 804. Sobre vetor, mantenha presente para o limite radial 280 de Salvador. Mantenha presente para o limitado para 280 de Salvador, voo 975. No Lock, Rio 5973. 973, Torre 1 na noite, decimal 95. Zé 95, Maria. Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973. Continue na aproximação. E aguarde a pista livre, o ajuste é no 09. Aguarde a pista livre, Mios. Pete no 5, curva esquerda pro 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, portaria estabilizado, gol no 715. Voo 804 no solo aos 44, táxi via Alfa, Juliette, o gate é o 11, 1-1. Alfa Juliette, gate 1-1, voo 804, tá lá na sua escuta? Afirmo. Cinco nove sete três, pouso autorizado na 10, vento 010 graus, 029. Pouso, 5973.